o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom. E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom. Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor. E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom. E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom. E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom. Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor. E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom. E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom. Chamei-a de amor. Ora, muito bem, 17h22. Ora então, tenho aqui uma dedicatória muito especial, que é para o meu genro que esteve ontem de parabéns, o meu genro Rui, que seja prolongado por muitas, muitas felicidades pelo ano fora, até o ano, se Deus quiser, tudo de bom, que lhe desejo, que ele tudo merece. Ora então, vai aqui a música da minha parte, a música dos parabéns. Ora então, uma boa continuação de trabalho, que ele deve estar a trabalhar e os colegas estão a ouvir. Ora então, de seguida, depois vou-lhe passar uma dedicatória para a parte dos colegas, mas mais daqui a bocadinho. Ora então, vamos ouvir a música dos parabéns que para o meu genro, com muito gosto. Ora então, até já, escutem.

ser feliz. Muito bem, liguem-se para ouvir sempre as boas músicas, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. E ora então, cá estamos nós para dar a receita da avó. Ora então, vai ser um bolo, o biscoito da Teixeira. Em português, biscoito da Teixeira. Ora então, pegamos numa terrina e de seguida pomos lá para dentro tudo da terrina. Meio quilo de farinha branca de neve, meio quilo de açúcar, dois ovos inteiros lá dentro, um bocadinho de fermento de levura, uma colher de café, cheia de café, também, uma colher de café, nós mexermos o cafezinho, não é? Cheia de canela, também lá dentro. E de seguida, uma raspa de limão. Raspamos o limão com o raspador. Se não tiver, vai com a faca. Raspar com a faca, também dá. E deitamos lá para dentro. E de seguida, mexe tudo. Um copinho de água morna, um copo daqueles de vinho, bebemos ao almoço, cheio de água morna. Deitámos lá dentro disso tudo. Da farinha, do açúcar, da canela, do café, do limão, da raspa e dos dois ovos. Ora bem, mexemos aquilo bem mexidinho, quando estiver, pode ser com garfo ou com a batedeira, mas preferir com a batedora à mão, é mais saboroso, mas pronto, cada qual faz como pode e como sabe. Depois de começar a ganhar as bolinhas, vai mexendo sempre até que fiquem bolinhas na coroa. Pronto, está pronto para deitarmos numa forma untada de manteiga. Em princípio eu faço assim. E polvilhada com um bocadinho de farinha e metemos lá dentro, como se fosse um bolo normal, dentro do forno a 180 graus, 170. Meia hora, mais ou menos. Depois metemos-lhe um palhito a meio e vemos se estiver seco o palhito, metemos-lhe, chuchamos no meio, se der seco, tal o bolo cozido. Mas mais ou menos em meia hora, a 170 graus, mais ou menos, ele vai cozer. Ora bom, um bom apetite, é um bolo muito saudável para comer. Tomar um bom chazinho ao meio da tarde ou no fim das refeições também é muito bom. Faz muito bem. Ora bom, um bom apetite e vamos continuar com a música. Até já. Levanta a mão, quem quer um beijo meu, quem quer um beijo meu, quem quer um beijo meu. Braços no ar, que eu quero ouvir gritar, quem quiser um beijo meu, bate palmas a saudar. Levanta a mão, quem quer um beijo meu, quem quer um beijo meu, quem quer um beijo meu. Braços no ar, que eu quero ouvir gritar, quem quiser um beijo meu, bate palmas a saudar. Esta música vai ser dedicada para todos os doentinhos dos quatro cantos do mundo, para que Nossa Senhora, Santa Luzia, lhe dê uma rápida vida. Ora então, até já. E no monte sobranceiro bailam e cantam durante o dia.

mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. As mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Ora, muito bem, 18:27. Ora, então vamos até Paris. Vamos aqui ficar com a música do nosso saudoso Claude François, que nos deixou no 11 de março de 1978. Ora, então vamos ficar com a música dele, que nos deixou muita saudade, que partiu muito novo. Mas pronto, Deus é quem manda. Ora então, vamos escutar o nosso saudoso Claude François. Até já. Da petite âme à tout à l'heure, papa va t'offrir un oiseau siffleur. Si l'oiseau siffle de travers, papa va t'offrir une rivière. Si la rivière ne peut te voir, papa va t'offrir un vrai miroir. Si le vrai miroir se brise, papa va t'offrir une chèvre grise. Dors petit homme, plus tard tu seras le meilleur ami de Robin des Bois. Je te parlerai de héros magnifiques, mais en attendant les Indiens d'Amérique. Si la chèvre grise fait des ponts, papa va t'offrir un grand wagon. Si le grand wagon se renverse, papa va t'offrir un chat de Perse. Si le chat miaule en anglais, papa va t'offrir un petit poney. Si le poney est paresseux, mon enfant dormira mieux. Oui, dors petit homme, plus tard tu d'enfant. Chut, petit homme, à tout à l'heure, et que chaque jour soit le meilleur. Demain c'est déjà un autre jour, et quand tu t'éveilleras, ne t'étonne grise sur ton lit. Ora, é muito bem. Tenho cá mais uma dicatória. Agora vamos até Amarante. Muito bem. Ora, da parte do Sr. José de Carvalho, para a sua desculpem, para toda a sua família, para todos os portugueses imigrados de Portugal para fora, por todo o mundo espalhados.

roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acabas em esmagar. Roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acabas em esmagar ao meu lado. No corpo és um anjo, na dança ou pecado. Roubaste um coração safado. No fogo da cama fico endiabrado e acabas em esmagar. Este é para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, escutem lá.

Ora, é muito bem. Ora, então, eu aqui uma dedicatória da minha parte. Para a Maria do Céu, para todas as minhas pessoas, minhas amigas que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, Maria do Sameiro, homenagem a Santa Maria. Ora, vamos escutar. Yeah. em França. Arc-en-Ciel, o nosso seu país. 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ora, muito bem, espero e sim, cheguei ao fim da minha emissão. Espero que tenha sido do vosso agrado, que tenham passado umas duas horas excelentes na minha companhia, que eu foi com grande prazer que estou aqui para todos vós. Ora então, tenham um grande fim de semana, cheio de amor, de paz e de carinho, sempre junto daquelas pessoas que mais amam, e tenham cuidado com o nosso vírus, porque ele anda sempre no ar. Não sabemos onde é que ele pode estar. Ora então, tenham toda a precaução, que todos os cuidados são poucos. Ora então, vamos ficar com a nossa RTP e para a semana cá estarei junto de vocês com muito gosto. Ora então, até para a semana. Foi um grande prazer estar na vossa companhia e vos deixo com um grande beijinho de paz. Ora então, até para a semana, se Deus quiser, e ficamos com a nossa RTP Internacional para vermos todas as notícias de Portugal que tão bem nos interessam. Ora então, até para a semana e um beijinho. Fiquem com Deus. É a segunda baixa em poucos dias. A diretora de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde abandonou o cargo. A direção garante à Antena 1 que as saídas foram...